Antigamente Deus falou com seus profetas, Moisés, Elias, Eliseu e Josué. Falou também com o menino Samuel, o Jeremias e a profeta Esther. O rei Davi era pastor de ovelhas, apacentava o rebanho de Jessé. Mas o profeta mandou buscar o campo para ungir o rei de Israel. Salomão, Zacarias, Isaías, Ezequiel, o profeta do Senhor, e Daniel, lá na cova dos leões, e Jeremias com suas lamentações. O rei Davi era pastor de ovelhas, apacentava o rebanho de Jessé. Mas o profeta mandou buscar no campo para ungir o rei da rei de Israel. Profeta Jonas, Abacuque, Sanfonias, Malaquias, Obadias e Amós, e João Batista, homem de bom coração, batizou Cristo nas águas do Rio Jordão. O rei Davi era pastor de ovelhas, apacentava o rebanho de Jessé. O profeta mandou buscar no campo para ungir o rei da rei.